Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Amém. Deixa esse texto aberto. Senhor, eu oro mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, a unção do Teu Espírito sobre nós. Ó Pai, nós clamamos por mais do que uma palestra, um discurso, nós clamamos para ir além do entendimento racional, nós clamamos por revelação do Teu Espírito, que a luz da Tua Palavra resplandeça no íntimo de cada um de nós. Apesar, ó Deus, de uma aplicação generalizada, nós cremos naquela ação personalizada do Teu Espírito no íntimo de cada um de nós, e nós confiamos nesse Teu agir. Queremos nos expor, nos fazer vulneráveis à ação do Teu Espírito, ao Teu toque, ao agir da Tua Palavra nas nossas vidas, e nós clamamos que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor predeterminou no Seu conselho para nós nessa noite, para esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, há mais ou menos um ano e meio atrás, Deus começou a falar comigo de uma forma muito impactante em cima de uma verdade que está nesse texto, né? O apóstolo Paulo diz: o que para mim era lucro, considerei perda. Ele diz: aquelas coisas que eu mais apreciava, que eu mais valorizava, aquilo que na verdade era mais importante para mim, perdeu a graça, perdeu a sua importância, perdeu o valor, porque ele diz: algo mais importante apareceu e começou a chamar mais atenção na minha vida do que qualquer outra coisa preciosa que já tinha estado no coração dele antes. No ano passado, ano de 2008, eu comecei debaixo de uma convicção muito forte da parte de Deus, de que eu deveria me consagrar a Deus, que eu deveria buscá-lo como eu nunca tinha feito. E eu decidi corresponder a esse chamado de Deus, e eu entrei assim com tudo. Eu comecei o ano 2008 realmente decidido a buscar a Deus e fazer para Ele coisas assim que eu nunca tinha feito. Eu comecei o ano fazendo um jejum de 3 semanas na água. Eu nunca tinha feito uma coisa dessa, nunca tinha passado de 2 semanas. E eu falei: Deus, vou te fazer algo que eu nunca fiz, porque eu realmente quero mais do Senhor. Alguém até me perguntou: foi Deus que te pediu isso? Eu falei: não, fui eu que quis. Eu queria fazer isso para Ele, eu queria buscá-lo. E eu comecei já o ano, querido, orando muito. Eu fiz um voto a Deus de que nesse ano 2008 eu queria ler a Bíblia pelo menos 7 vezes. E eu enfiei a cara na palavra, né? E eu estava assim indo muito bem. Pelo menos eu achei que estava. E mais ou menos no começo de fevereiro, Deus me pegou assim de uma forma tremenda. Eu lembro que uma semana antes da experiência que eu vou compartilhar agora, eu estava ministrando na igreja de um pastor amigo nosso, lá de Itajaí, Santa Catarina, daqueles doido no último. Na verdade, lá no sul a gente tem uma gíria, a gente diz que o cara é aleluiato. Quando ele já passou assim do normal, e começou a se perder nessa busca intensa em Deus, a gente chama ele de aleluiato. E nós tivemos um tempo com esses irmãos que foi muito abençoado. E aquele pastor me pediu que quando eu voltasse para Curitiba, eu saí de lá depois do culto, que terminou tarde, nós saímos comer, conversar, compartilhar, o papo estava bom, e quando a gente saiu de viagem eram as 2:30 da manhã. Até chegar em Curitiba era de 2 a 2:30 horas de viagem, a gente ia chegar entre 4:30 e 5 da manhã. Aí aquele pastor me procurou e falou: Luciano, vou te pedir um favor. Fulano de tal, que é um pastor desses, aleluiado no último, ele diz: ele tem um voo para pegar entre 7:30 e 8 da manhã, e nós teríamos que levá-lo bem cedo. Ele diz: já que você já está subindo para Curitiba, e vai chegar assim pouco tempo antes do que a gente teria que chegar, você nos poupa de fazer essa viagem, 2 horas, 2:30 horas de ida e de volta, e poderia deixá-lo no aeroporto, que é caminho para você. Tudo bem, e eu, tudo bem. Mas depois de ter falado tudo bem para ele, eu falei: meu Deus, é impossível levar esse pastor com a gente, tem uma viagem normal. Porque esse é daqueles assim, doido, apaixonado por Jesus. E não demorou muito tempo, nós estávamos ali no carro, conversando, falando das coisas do Senhor. E eu lembro que esse pastor, amigo nosso, ele tem uma frase toda peculiar, quando ele sente e percebe a presença do Espírito Santo de uma forma especial. Eu só lembro dele ter dito essa frase: o cheiroso está aqui. Irmãos, e quando ele falou aquela frase, o cheiroso está aqui, eu até agora não sei o que aconteceu naquele carro. Mas começou um mover de Deus. Estava eu, mais dois pastores, e agora a gente dando a carona para esse quarto. E aquilo começou um mover de Deus, mas foi uma visitação de Deus, foi um negócio assim, tremendo. E um dos pastores estava no carro, né? É um dos pastores da minha equipe lá em Curitiba, é meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda. E ele começou a chorar, mas não é que ele chorava, ele uivava ali no banco de trás. E eu dirigindo só comigo, no meu coração, não falei isso em voz alta, mas eu ficava resmungando para Jesus: pega ele, Jesus. Pega ele, acaba com ele, né? Pega ele de jeito. E eu ali intercedendo para que o Senhor chegasse junto nele. Como eu estava dirigindo, eu fui assim o mais comportado, né? Estávamos debaixo de chuva, sem muita, né, iluminação para a estrada, e eu fui dirigindo um pouquinho mais devagar, prestando atenção, e eu não desfrutei tanto da festa como os demais. Mas aquilo passou, e mais ou menos, isso era uma segunda noite, uma semana depois, eu lembro que nós tínhamos uma reunião na terça-feira, estávamos com os nossos líderes, para um tempo de, não apenas de ensino da palavra, mas de oração, de buscar a Deus, e nós começamos a cantar uma canção do Marcos Witt, que diz: eu te busco, te anelo, te necessito. Enquanto nós estávamos naquele cântico, alguma coisa aconteceu. A presença de Deus veio de uma forma assim muito, muito especial. Quando eu vi, tinha gente assim para todo lado, se prostrando, se esparramando no chão, chorando. E Deus começou a trazer um mover naquele lugar, um quebrantamento, e a gente não conseguia nem entender. E eu lembro que eu fui tomado assim de um sentimento muito forte, né, de arrependimento, de que eu não estava buscando a Deus como deveria, e eu cantando aquela canção, chorando por conta desse sentimento, e de repente eu comecei a pensar, né, e por alguns instantes eu esqueci que eu estava falando com Deus, e eu agi de uma forma, né, leviana, que eu não recomendo ninguém fazer isso. Mas eu comecei a pensar, eu falei: peraí, Deus, eu acabei de sair de um jejum de 3 semanas na água, e quando um gordão que ele fica sem comer, é porque a coisa está séria mesmo. Eu falei: eu estou decidido te buscar como eu nunca fiz. Eu estou orando, comendo a tua palavra como eu nunca fiz. E agora eu estou aqui diante do Senhor com esse sentimento de que eu não estou te buscando como deveria. Irmão, e a minha carne reagiu àquilo. Eu queria estar aqui contando para você que eu me quebrantei logo, chorei, disse: é verdade. Mas a minha carne reagiu com aquele sentimento que o Espírito Santo queria imprimir no meu coração. E eu falei: não é possível, depois de tudo isso ainda não está bom. Eu falei: quando é que vai estar bom para você? E por alguns instantes, querido, eu me esqueci que eu estava falando com Deus. Mas Deus seja louvado, porque não jogou o meu jogo. Ele respondeu de uma forma tão amorosa. O Espírito Santo falou comigo de uma forma assim tão mansa, tão meiga, que me quebrou as pernas. A frase que ele me respondeu, eu quero colocar como tema da minha mensagem essa noite. Ele diz assim: até que nada mais importe. Ele diz: quando você chegar ao ponto em que todas as outras coisas perdem o valor para você, você vai ter chegado aonde eu quero que você chegue. E foi quando ele falou desse texto de Filipenses 3, 7 e 8. O que para mim era lucro, considerei perda. Existe um lugar em Deus, querido, onde você entende tanto a importância de querê-lo, de desejá-lo, que todas as outras coisas perdem a importância. Todo o resto deixa de ter o seu valor e a sua importância. E no momento que Deus falou aquilo, ele começou a me confrontar e dizer: filho, o que eu quero de você não é que você melhore a performance. Ele disse: quando eu te encorajei que me buscasse, não era para você melhorar a performance de jejum e jejuar mais. Não era para você melhorar a performance de meditação na palavra. E diz: muitas vezes vocês pensam só em termos de produtividade. E diz: o que eu quero é o seu coração. E diz: o que eu quero é que você faça isso não apenas porque você tomou uma decisão e agora você se mantém na disciplina de obedecer à decisão de me buscar. Sabe, algum tempo atrás, querido, eu ouvi e tive que intervir numa discussão de um casal. O marido me chamou para uma conversa e disse: pastor, nos ajude. Ele disse: a mulher está louca. E eu cheguei lá, falei: o que, que aconteceu? Ele falou: a vida inteira, eles eram casados já há muitos anos. Ele diz: a vida inteira essa mulher pede que eu vá ao supermercado fazer compra com ela. Eu nunca quis saber de ir no supermercado. Eu prefiro passar fome em casa do que fazer compra no supermercado. Eu falei, irmão, eu conheço muita gente igual a você. Mas o que está pegando? Ele falou, o que está pegando é que semana passada eu resolvi ir com ela, pela primeira vez na vida, acompanhá-la, fazer a compra com ela, o que ela me pediu há tanto tempo. E ele falou, pastor, essa mulher virou um bicho. E depois de eu ter ido, ela falou que nunca mais quer que eu vá com ela. E eu olhei para a irmã e falei, espero que você tenha uma boa explicação para isso. Ela falou, pastor, eu tenho. Ela disse assim, eu nunca quis que ele fosse no supermercado comigo. E daí ele ficou doido. Como não? É uma louca, pastor. Eu falei, calma, você teve sua chance. Agora é a vez dela. Pastor, eu nunca quis que ele fosse no supermercado comigo. Ele, você me perde isso a vida inteira. Ela falou, deixa eu falar. Ela falou, o que eu queria, pastor, é que ele quisesse ir no supermercado comigo. Irmãos, o raciocínio era tão profundo que eu levei alguns minutos para conseguir perceber a profundidade daquilo. A Bíblia diz que os maridos devem lidar com as suas esposas com discernimento, né? Tem hora que você precisa de um discernimento. E eu percebi que ela se moveu numa sabedoria realmente além da capacidade masculina de entender. E quando eu consegui entender, eu realmente concordei com ela. Ela falou, pastor, para ele ir no mercado comigo, do jeito que foi, ficar reclamando, resmungando que está demorando. Porque, irmão, vocês sabem, uma irmã, quando vai no supermercado, ela não vai só comprar as coisas. Ela pega a latinha de leite moça, não, essa receita eu já tenho. Aí ela troca. Essa também, ela vai procurar uma outra que não tem. E tem toda aquela coisa, né? E Deus sabe o que fez, ele tinha razão. Mesmo que a gente não entenda, Deus tinha razão quando fez as irmãs assim. Mas ela falou, pastor, o que eu queria é que ele quisesse ir comigo, é que ele quisesse estar lá comigo, que ele aproveitasse o que ele chama do tempo perdido para conversar comigo, para segurar minha mão, para empurrar o carrinho ao meu lado. E depois de ter ouvido aquilo, irmãos, eu realmente fiquei assim tocado. E nesse dia Deus usou essa história para falar comigo. Ele disse, filho, eu não quero apenas que você jejue como nunca jejuou antes. Eu não quero apenas que você leia a Bíblia mais vezes do que costuma ler. Eu não quero apenas que você vá mais à igreja ou ore mais horas por dia. E diz, eu quero que você chegue ao ponto de querer muito ter todas essas coisas. E diz, o que eu quero não é apenas que você melhore a sua performance de relacionamento, mas que você entre num lugar onde as outras coisas começam a perder o seu valor. E diz, o que eu estou tentando é conquistar seu coração nesse momento, para que você entre numa dimensão onde você dê uma importância muito maior ao que você já está fazendo, às vezes sem dar a devida importância. E, querido, Deus me pegou de jeito. Foi aquele dia que ele me jogou na parede, me chamou de lagartixa, né? Ele me pegou de uma forma assim, eu não tenho como descrever. E eu tive uma experiência muito forte com Deus naquele dia. De entender, querido, algumas coisas, algumas verdades. Embora, sim, eu nasci e cresci num lar cristão, eu brinco que eu tenho mais hora dormindo em banco de igreja do que no berço, né, em casa, quando criança. Eu sou filho de pastor, eu estou nesse negócio desde criancinha. Mas eu comecei a perceber coisas que nunca, nem estudando, ensinando a teologia, as coisas tinham ficado tão claras para mim. Existe uma razão para a qual o homem foi criado. E Paulo, se você puder, abra comigo em Atos, no capítulo 17. O apóstolo Paulo, quando ele está pregando em Atenas, ele faz essa afirmação que revela o propósito pelo qual Deus nos criou. Atos, capítulo 17. Eu queria que você olhasse comigo aí o versículo 26 e 27. Paulo pregando diz assim que Deus de um só homem, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Nessa afirmação, Paulo diz que Deus de um só, Adão, fez todas as raças e tribos dos homens. A Bíblia diz que Deus estabeleceu os limites da sua habitação na terra, e o propósito pelo qual Deus criou e colocou o homem nessa terra, diz a Escritura, foi para que nós o buscássemos, Fala para alguém ao seu lado, diga, você foi criado para buscar a Deus. Vira para o outro irmão para não fazer acepção de pessoas, né? Fala para ele, você existe para buscar a Deus. Amém? Só que naquele dia Deus começou a falar ao meu coração de como Ele espera que nós o busquemos. A Bíblia diz, ainda que tateando, isso me faz imaginar uma pessoa no escuro ou incapacitada de ver, e mesmo sem a capacidade visual, ela vai apalpando, ela quer muito encontrar. E assim estávamos muitos de nós antes de termos encontrado o Senhor Jesus. Ainda que na cegueira espiritual, ainda que batendo em muitas portas, né, nós estávamos procurando, e Deus seja louvado porque nós o achamos, nós o encontramos, amém? Porque Deus quer ser achado de nós. No entanto, Deus falou comigo de uma maneira, querido, muito intensa, em cima de um outro texto da Bíblia, que é Jeremias 29, 13. Onde Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, porque o propósito dessa busca, querido, é encontrá-lo. Mas Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, embora o homem tenha sido criado por Deus para buscá-lo, e o propósito de Deus não seja se esconder e sim ser achado, Deus diz que nós só vamos achá-lo quando buscarmos de todo o coração. E a verdade, querido, é que nós temos investido muito numa busca que não tem nos levado ao resultado que Deus quer que nós tenhamos. Porque muitas vezes nós não estamos buscando de todo o coração, ainda que estejamos buscando. Eu sei que esse tipo de sentimento não deve acontecer só em Curitiba. Quando chega o domingo e o dia do culto, em vez de você só dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, às vezes você tem que dizer, meu Deus, tem que ir à igreja hoje. Eu vi a história de uma mãe que queria acordar o filho, o culto era às 9:30 da manhã do domingo, e lá para umas 9:15, ela foi acordar o filho e falou, mãe, eu estou muito cansado, eu não consigo levantar agora, eu preciso de mais 10 minutos. Ela disse, tá bom, meu filho. 10 minutos depois, quando era 9:05, ela vem, chacoalha, começa a acordar, ela diz, mãe, não dá, não tem condição, eu estou no meu limite. Mais 10 minutos. Né? E ela disse, tá bom, meu filho. Quando era 9:05, ela está lá chacoalhando, mãe, eu não aguento, eu preciso de mais 10 minutos. E a mãe deu mais 10 minutos. Quando era 9:15, ela vai lá acordá-lo, mãe, não dá, eu tenho que dormir mais. Ela diz, filho, não tem como. O culto é 9:30, ainda que a gente esteja perto da igreja, já são 9:15, se levante, se arrume logo e nós vamos para a igreja. E ele resmungando ainda de sono, falou, mãe, me dá um bom motivo para eu ir na igreja essa manhã. Ela diz, você é o pastor. Irmãos, eu ouvi essa historinha uma vez, eu dei risada, mas eu confesso que esse tipo de coisa já aconteceu comigo. Pastor, você não ama, eu amo, querido, a Deus, mas eu trabalho tanto para Ele. Eu cheguei do Japão, querido, no sábado à tarde. Sábado à noite já estava pregando, tinha culto domingo de manhã, domingo à noite. Amanhã nós temos um rally de oração, começa às 9:00 da manhã e termina 22:00 da noite. E eu ainda fiz assim o favor, estou valorizando, hein, só, de aproveitar o dia de folga hoje para estar aqui em Belo Horizonte. Né? Então, minha vida é assim, quarta noite eu estou na igreja, quinta eu estou em outra e a coisa não para. E embora, querido, eu esteja ali querendo fazer tudo por amor a Deus, tem hora que eu canso. E tem hora que eu vou porque está agendado, e eu digo, não dá mais para voltar atrás. Mas eu tenho sentido, querido, que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente seja mais do que disciplinado, onde a gente tenha mais do que a decência de dar a Deus o que Ele merece, mas onde a gente entra num lugar onde o nosso coração seja tomado de um profundo desejo, de um amor tão desesperado por Deus, querido, que nada consegue nos impedir. Eu fico olhando para aqueles apóstolos, depois de terem sido presos, açoitados, proibidos de pregar o nome de Jesus, a Bíblia diz que eles saíam alegres, né, porque foram considerados dignos de sofrer por Ele. E esse tipo de coisa só pode acontecer com um crente cheio do Espírito Santo. Não acontece com alguém normal. A pessoa sofrendo debaixo de tribulação, de perseguição, e ela ainda sai feliz dizendo que honra poder sofrer por amor a Jesus. Há um lugar em Deus, querido, que nós podemos e devemos alcançar, onde o nosso coração foi tão cativado por Ele, que nada mais importa, que nada mais tem importância. que estar com Ele, querido, é o nosso maior tesouro, é a nossa coisa mais preciosa, é a nossa coisa mais importante. E durante muitos anos, querido, eu tenho pregado contra o pecado, tentado levar o povo a entender a importância de uma vida de santidade, mas eu tenho entendido que Deus quer muito mais do que apenas que a gente vença o pecado. Existe um outro inimigo que nós temos que vencer nos nossos dias, que são as distrações. Mesmo você, querido, que está andando ali na palavra, do jeito que você tem sido ensinado, procurado dar o seu melhor para Deus, eu quero te dizer que depois de ter vencido o pecado e aprendido a andar no Espírito, não dar lugar à carne, ser obediente à palavra, ainda existe algo que nós precisamos vencer, que são as distrações. O diabo, quando não consegue te impedir de querer Deus e as coisas de Deus, ele vai tentar te distrair para que essas coisas percam a sua importância. O que aconteceu quando Moisés vai a Faraó com a mensagem: deixa o meu povo ir para que me adore, da parte de Deus? Faraó fez o quê? Aumentou o trabalho. E disse: vocês estão pensando em adorar porque vocês estão ociosos, sem ter o que fazer. Eu vou sufocar vocês de tanto trabalho que vocês não vão ter tempo para pensar em mais nada. E eu olho para a geração dos nossos dias, da geração que não dorme, que não descansa, que não para. Estávamos conversando no carro quando vinha do aeroporto, o pastor Sócrates disse: com você também era assim? A gente ia domingo de manhã para a escola dominical, tinha um culto depois, tinha evangelismo, que era o ar livre até, tinha culto à noite, terça-feira reunião de oração, quarta, né, igreja nas casas, quinta estudo bíblico. Eu falei: a minha agenda era muito parecida com essa. Ele diz: hoje, querido, pouco que a gente põe na igreja está sufocando todo mundo. Porque nós, na verdade, estamos vivendo um ritmo de vida tão acelerado que nós não conseguimos ter tempo para as coisas de Deus. Não é que a gente não queira Deus, mas nós estamos sendo distraídos, e muitas vezes, querido, por coisas boas, lícitas, algumas delas que Deus até quer liberar sobre a minha e a sua vida. Mas Deus começou a falar ao meu coração aquele dia que coisas lícitas e legítimas, elas podem nos tirar o foco. E que nós temos que ter o cuidado de não apenas vencer o pecado, querido, mas de vencer as distrações e entrarmos num relacionamento em Deus onde nada seja tão importante como estar com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 até o 24. Eu quero ler uma passagem da Escritura contigo. A Bíblia diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Versículo 18 de Lucas 14. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Comprar um campo, adquirir uma propriedade. Eu não sei quantos aqui estão orando por uma propriedade, seja sua casa própria, seja, né, um aumento ou uma expansão dos seus negócios, ou se você comprou a briga de estar orando por uma propriedade para a igreja, é muito importante que você ore por isso, amém? Mas muitas vezes, querido, coisas boas, lícitas, que nós oramos, e eu creio que Deus quer que a gente alcance, muitas vezes se tornam a desculpa de nós não estarmos desfrutando a presença dEle, do banquete dEle, como nós deveríamos. O segundo, versículo 19, diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. 5 juntas de bois, querido, eram os tratores da época. Era a forma de aumentar a produtividade da lavoura. Era a maneira de fazer o negócio crescer. Eu tenho certeza que muitos aqui estão orando para que o seu negócio cresça, para que haja capacidade de conseguir gerar mais recursos, aumentar o ganho. E eu não creio que essas coisas em si sejam erradas, eu creio que nós devemos orar por elas, devemos buscá-las, mas quando isso se torna uma desculpa, querido, para que você não desfrute do banquete que Deus tem para você, então nós estamos entrando num lugar errado. A terceira desculpa, versículo 20, outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O Casamento é ideia de Deus, é bênção de Deus. Tem solteiros orando aqui pelo casamento? Não. Na minha época, a gente não perdia a chance. A gente quase ficava em pé para mostrar que estava disponível, né? A geração de hoje é muito discreta. Às vezes, quase sem fé. Né? Outro dia, um rapaz que eu estava ali dando gás nele, né? Ele veio me falar de uma irmãzinha. E eu brinco, quando chama de irmãzinha, a gente diz, aí tem. Né? E eu falei, e aí, você vai começar a orar a respeito? Falei, não, pastor, é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu falei, rapaz, larga a mão de ser bobo, dá duas caçambadas de terra, dá três viagens, né? Mas não perde a bênção. E são coisas pelas quais, querido, acredito, nós temos que orar. Eu orei muito, Deus me deu uma esposa maravilhosa. Né? Alguns amigos abusados dizem que quem não orou foi minha esposa. Mas eu orei, eu vi que funciona. Eu sei que alguns aqui estão naquele versículo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Às vezes o tempo passa e você já chega naquele outro versículo, que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Já é o desespero. Eu creio que o casamento é uma bênção de Deus. Mas mesmo alguma família, que é tão importante, não pode nos distrair em relação ao que realmente importa. O apóstolo Paulo escreve, e ele chega a mencionar isso aos coríntios, que ele quer que a gente busque o Senhor sem distração alguma. E a preocupação dele era que nem família pudesse se tornar uma distração para uma consagração mais profunda. Eu comecei a perceber algumas coisas na Bíblia, querido, nesse dia, quando nós estávamos lá chorando, enquanto cantávamos aquela música, eu te busco, te anelo, te necessito. Deus começou a falar comigo em cima de Lucas 10. Se você puder, volte algumas páginas aí para Lucas 10, a partir do versículo 38. O texto fala sobre Marta e Maria. E diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, distraída em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e distraída, outra versão diz, e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu nunca tinha reparado, querido, na força dessa expressão. Jesus diz, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Jesus está falando que na vida, querido, existe uma única coisa que importa de verdade. É o que Maria tinha feito. Era decidir estar aos pés dele, era decidir buscar. Marta está ali indignada porque ela quer receber Jesus bem, ela está trabalhando. Eu imagino que ela era a irmã mais velha, porque a Bíblia diz que foi Marta que hospedou Jesus e tinha uma irmã chamada Maria. Então parece que ela que comandava, pilotava a casa. E ela está ali trabalhando, fazendo de tudo, querido, na maior das boas intenções. Ela não estava ali porque não se importava com Jesus, ela estava trabalhando porque queria agradá-lo, queria recebê-lo bem. Queria, né, praticar ali uma boa hospitalidade. Eu fico imaginando se eu fosse receber Jesus em casa. Irmão, a gente tinha que recebê-lo dando o melhor. Eu nunca serviria Jesus uma Pepsi. Eu ia dar Coca-Cola. A Pepsi é a sombra de um bem-vindouro, que é a Coca. Eu fico imaginando, né? Não dava ali para fazer um miojinho para Jesus. A gente tinha que fazer um prato decente. Eu creio que Marta está ali na maior das boas intenções, correndo, porque quer honrar Jesus. Eu acho que a gente ia ter que fazer um creme de culpa sua, inclusive. E ela apela para Jesus, porque a irmã com certeza não a ouviu. Então ela vai e diz, Jesus, diz para minha irmã, eu não sei se isso acontece na família de vocês, quando alguém está bravo e fala, como se a pessoa não estivesse presente, né? Jesus, diz para ela que me ajude. Ela tenta usar a influência de Jesus, o respeito que Maria tem por Jesus, para dizer, se o Senhor mandar, quem sabe ela se mexe e vem me ajudar. E ela não esperava levar a invertida que ela levou. Jesus diz: Marta, Marta. Aliás, querido, na Bíblia, por 7 ocasiões, Deus repete ou chama o nome de alguém por 2 vezes. Sempre que isso acontecer, você vai ver que é uma crise com a qual Deus está lidando. Isso é muito interessante. Ele diz: Marta, Marta, você anda inquieta, preocupada, distraída com tanta coisa. Fala para alguém ao seu lado: distraído com tanta coisa. Ele diz: poucas coisas são necessárias. Ele diz: ou mesmo uma só. Querido, não existe ninguém que tenha uma sabedoria melhor, mais afinada e apurada sobre o que realmente importa nessa vida, a não ser o Criador. Ele diz: uma só coisa é necessária. E a coisa que Deus rotulou como a mais importante, querido, é a que nós menos temos tempo. É a que muitas vezes nós menos praticamos. E quando vamos na igreja 1 ou 2 vezes por semana, ainda achamos que estamos fazendo o máximo. E o que Deus espera de nós, querido, é um posicionamento de busca que realmente seja mais profundo. Não é só chegar ao ponto onde você diz: não vou mais viver nesse mundo, estou, né, andando uma vida de santidade para Deus, vencendo o pecado, glória a Deus por isso, eu não quero diminuir a importância disso. Mas Deus espera de mim e de você mais do que isso. Nós somos uma geração, querido, que fica entretida com os presentinhos que Deus nos dá. E nós muitas vezes damos mais valor a alguma coisa que Deus nos deu do que ao próprio relacionamento com Ele. Eu me lembro o dia quando eu apareci em casa com um PlayStation 2 para o meu filho, que era o que ele queria na época, né? Agora já não é mais o top. Pense numa criança que ficou feliz, irmão, que fez festa. Agora, não precisou muito tempo, algumas semanas depois de eu ter dado aquele PlayStation, eu estava tão enciumado com aquele PlayStation, irmão, que um dia eu quase joguei ele pela janela. Porque antes eu chegava de viagem, às vezes eu fico 2, 3 dias fora toda semana. Eu chegava de viagem, as crianças já estavam na porta me esperando para me abraçar, me beijar. Pai, você chegou. Depois do PlayStation, meu filho Israel. Eu entrava, minha filha estava ali, ela me abraçava. Filho, cadê você? Já vou, pai, só vou passar de fase. Ele não vinha nunca, irmão. Deus está falando com você, né, Mateus? Irmão, eu comecei a ficar com ciúme. Aquele brinquedo que eu dei com tanto amor, com tanta alegria para agradar meu filho, eu olhava para aquele negócio e dizia: perdi meu filho para esse brinquedo. Eu acho que às vezes é assim que Deus sente, mesmo com as bênçãos que Ele libera sobre nossas vidas. Irmão, eu tenho visto gente prosperar. E quando prospera, eles começam a adquirir as coisas. Teve um irmão que disse: sabe por que ele não ia mais no culto do domingo? Porque agora que os negócios cresceram muito, ele comprou a casa lá de campo, com o lago e o jet ski, e ele precisava, assim, desestressar, não dava mais tempo de voltar a tempo para o culto. O cara entrou na igreja quebrado, um pé rapado, devendo para Deus e o mundo. Deus muda a sorte dele, levanta, prospera, e ele se empolga com aquilo, a ponto de dizer: agora não tenho mais tempo para Deus. Irmãos, nós somos uma geração que busca a Deus por causa das nossas necessidades. 90% das nossas orações é: Deus, me dá dinheiro, Deus, me dê minha casa, Deus, me dê condição de comprar isso ou aquilo, Deus, me cura, Deus, me ajuda, né? E quando você ora por outros, às vezes a oração nem é tão boa. Alguns já intercedem pela sogra, assim, quase pedindo Deus leve. Nós somos uma geração, querido, focada só em nós, no próprio umbigo, egocêntrica. Nossa mensagem virou antropocêntrica como nunca antes. Nós quase não tiramos tempo para orar pelo reino de Deus. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Nós quase não tiramos tempo para orar pelos outros. E muitas vezes, querido, as maiores intervenções de Deus vão vir na sua vida quando você está intercedendo pelos outros. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Mas agora nós somos parte de uma geração que o tempo todo nós queremos é receber de Deus e depois fazer a festa e se entreter com aquilo que Ele nos deu, a ponto de muitas vezes nos esquecemos de prosseguir buscando quem nos deu tudo aquilo. E sabe, Deus começou a falar muito forte naquele dia ao meu coração, naquela terça noite. Pela manhã em casa, enquanto eu estava no meu devocional, eu tinha lido um texto da Bíblia que parece que aquele texto grudou em mim, eu não conseguia me livrar dele. Aonde eu ia durante o dia, ele estava atrás de mim, ele ficava martelando na minha mente, ele vinha toda hora. E não é aquele tipo de versículo, querido, que você tira na caixinha de promessa ou que está pintado de amarelo na sua Bíblia. Na verdade, para mim, aquele versículo não fazia o menor sentido. Isaías 5:11-12, que diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Enquanto aquele texto me perseguia durante o dia, eu dizia: Espírito Santo, não pode ser você tentando falar comigo. Eu nasci e cresci num lar cristão, onde não entrava bebida alcoólica. Isso nunca foi um problema para mim, muito menos depois de estar servindo ao Senhor com toda a fidelidade. Eu falei: o Senhor deve ter errado de endereço, esse texto deve ser para algum irmão que não foi liberto. E o dia inteiro esse texto me perseguindo. À noite, querido, quando nós estávamos naquele momento, que Deus veio com tudo para cima de mim, ele me fez entender esse texto. Ele diz: desde manhã estou tentando falar com você a respeito de algo que você ainda não entendeu. Deus disse: existe um tipo de bebedice, existe um tipo de embriaguez. E o texto, querido, embora a mensagem literal fala de gente que se levantava pela manhã e seguia a bebedice até a noite, fala não só de bebida, né? A Bíblia fala aqui de música e de banquete. Então é bebida, música e banquete, toda a combinação de uma festa, de um entretenimento. Ele diz: porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Em Lucas 21:34, Jesus fala de pessoas cujo coração está se sobrecarregando das orgias, embriaguez e preocupações dessa vida. Existe uma embriaguez, querido, que ela não é natural e literal, provocada por uma bebida forte. Existe uma embriaguez, querido, que é algo que nos distrai. O texto diz aqui: não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. E Deus começou a falar ao meu coração. Naquela semana antes, quando o Elionai, o outro pastor na nossa equipe, estava chorando, uivando no banco de trás, e eu ali torcendo: pega ele, Jesus. Ele teve um momento que ele falou assim: Deus está mandando eu me arrepender de algo e confessar algo. Minha espinha gelou. Eu falei: tomara que não seja nada demais. E ele disse assim: Deus falou comigo que quando eu não tinha definições no meu ministério, na minha vida financeira, eu realmente o buscava para valer. Deus me fez lembrar de ocasiões que eu levantava às 5 da manhã, orava até o meio-dia. Ele diz: e hoje, quando eu estou com o ministério definido, debaixo de uma provisão e prosperidade de Deus, eu já não busco ele como antes. E a frase que ele usou na oração foi a seguinte: eu tenho me deixado embriagar com as bênçãos de Deus. E quando ele falou isso, eu lembrei de Noé. E eu achei que a oração que ele estava fazendo era de fato uma alusão a Noé, que depois de ter sido guardado por Deus, protegido, abençoado, planta uma vinha. Irmãos, a terra nunca esteve tão bem regada como nessa ocasião. Eu imagino que era plantar e o negócio ia, que era uma maravilha. E quando ele colhe do fruto da vinha, da bênção de Deus, a Bíblia diz que ele se embriagou com o fruto da própria bênção de Deus. E nesse dia, quando Deus começou a falar comigo sobre esse texto de Isaías, ele começou a falar: enquanto você orava semana passada para eu pegar o Elionai, Deus me disse: eu queria pegar é você. Ele disse: seu coração não conseguia perceber que existe embriaguez na sua vida, que existe distrações na sua vida. Deus me disse: eu não quero só você jejuando como você nunca fez antes. Eu não quero só você lendo a Bíblia mais do que o normal. Eu não quero só você aumentando as horas de oração. Deus me disse: eu não quero perder você para outras coisas. Deus me fez lembrar de um evento, querido, que tinha acontecido em 2007. Nós temos uma vez por ano um tempo de avivamento, no início de ano, no mês de março, que nós chamamos de Dias de Glória. E se não me engano, foi na sexta-feira à noite, era quinta, sexta, sábado. Depois saímos do culto, pastor que estava conosco, um amigão, eu falei: cara, o que você quer fazer? Ele falou: oh, eu queria comer alguma coisa. Ele disse: eu estou num ritmo assim terrível, cansado. Eu falei: eu queria ver se dá para nós relaxar um pouco, se dá para nós ver um filme. Eu falei: ó, já sei até onde vamos ir. Um dos pastores da nossa igreja tinha uma telona, né, de cinema, um surround daquele. Falei, nós vamos pegar um filme e nós vamos assistir, nós vamos se divertir um pouco. E lá fomos nós. Quando chegamos na casa desse pastor, que é um dos membros da nossa equipe, e a gente estava conversando ali a pôr o filme, esse irmão tem uma sala de oração que é assim muito melhor do que a sala de cinema. Tem frigobar, ar-condicionado, né? Você regula a luz. É uma coisa assim, às vezes a gente entra ali e não quer sair mais. E daí ele perguntou para esse pastor que estava conosco, você já conhece minha sala de oração? Eu disse, já. Aí ele falou, mas meus meninos não, que era o pessoal que estava tocando com ele. Aí ele falou assim, olha, então vamos lá dar uma olhada. Eu falei, não. Se vocês entrarem lá, não saem mais. Nós vamos assistir o filme. Irmãos, e na hora eu não percebi o tamanho da bobagem que eu estava falando. E nós assistimos o filme, que foi uma porcaria, nem sequer um filme bom, assim, falando do ponto de vista natural. E quando terminou aquele filme, o coração de todo mundo estava pesado, incomodado. Eu lembro que esse pastor amigo meu olhou para mim e falou, gordinho, acho que nós pecamos. Acho que a gente tinha que ter ido para aquela sala. Eu falei, pois é. E a gente orou, chorou, se arrependeu diante de Deus. E eu achei que estava tudo certo. No dia seguinte, nós tivemos um mover de Deus. A glória de Deus, não é que ela desceu. Boa viagem, querido, Deus te abençoe. Se você queria fazer discreto, atrapalhei tudo. Vai com Deus. No dia seguinte, querido, a glória assim despencou sobre a gente. Eu brinco que ela caiu de fazer galo na cabeça. Foi um culto assim poderoso. Eu lembro quando terminou o culto, esse pastor amigo meu olhou para mim e ele falou, gordinho, acho que Deus perdoou a gente, né? Senão ele não tinha vindo desse jeito hoje. Eu falei, é. Irmãos, eu esqueci aqui. Um ano depois, no outro dia de glória, Deus falou meu coração. Você lembra o que você fez ano passado? Eu falei, Deus, não acredito. Você é o Deus que esquece as coisas. Eu não quero mais lembrar disso. Eu morro de vergonha disso. Eu me arrependi. Porque Deus me disse que nesse dia, ele diz, olha o que você fez. Você queria que os meninos não entrassem na sala, porque senão vocês podiam se distrair lá e não ia ver seu filme. Ele disse, esse é o tipo de embriaguez que eu estou falando. E você prega para todo mundo me buscar. Você é o pregador da oração, do avivamento, e muitas vezes não percebe que o seu próprio coração se embriaga com algumas coisas. Eu falei, mas eu me arrependi. E sabe o que Deus me disse? Ele disse, você se arrependeu porque o filme era ruim. Ele disse, se o filme fosse bom, a embriaguez tinha continuado, você nem teria percebido o que fez. E eu levei um choque com aquilo. Irmão, a gente é mais carnal do que admite. E naquele dia, eu comecei a entender que nós precisamos de um despertamento de Deus, mais do que a gente consegue ter consciência. Nós precisamos vencer esse nível de embriaguez. Que ele tem tanta gente se embriagando com a bênção de Deus. A Bíblia diz que enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas a Bíblia diz que, havendo ele prosperado, corrompeu-se o seu coração. Aí o cara já muda completamente a sua relação com Deus. Alguns se deixam corromper pelos prazeres pecaminosos. Foi o que Davi fez. E o pior, querido, é que quem se embriaga com essas coisas, ele fica desconfortável se ele ficar embriagado sozinho. Eu não entendo por que isso é uma coisa que acompanha quem bebe desde os primórdios. O cara que se embriaga, ele quer alguém se embriagando com ele. Ele tem que puxar mais alguém. É a cena mais patética, talvez, que você vê num bar. Mas é o cara se embriagando e fazendo questão que os outros estejam juntos. Marta estava distraída. E não bastasse ela estar distraída, ela ainda queria tirar Maria dos pés de Jesus. Davi se embriagou com aqueles prazeres, depois queria embriagar Urias e esconder, acobertar as coisas. Alguns, queridos, se embriagam com o serviço que eles acham que estão fazendo para Deus. Deus começou a falar ao meu coração antes, você tem o ministério que tem. Antes de eu te colocar nos lugares que eu te coloquei, antes de você correr e viajar como hoje eu permito que você faça, Deus me disse que você tirava muito tempo comigo. E hoje você usa a desculpa do próprio ministério para não ter mais tempo para orar como antes. Marta, querido, estava trabalhando para Jesus e se embriagou com aquilo. Alguns se embriagam, querido, com a posição ministerial. Eu acho saudável demais, Sóstenes, essa palavra foi dita, que no reino de Deus existem ministérios, a gente não fala em cargos, porque alguns se deixam fascinar por essas coisas. Paulo escreve a Timóteo, falou, não põe um neófito, porque senão ele vai se ensoberbecer e vai cair na condenação do diabo, que o pecado dele foi esse. Paulo disse assim, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações que me foram dadas, Deus me presenteou com um espinho na carne. João escreve e fala de um tal de Diótrefes, que queria primazia. João disse, ele não nos recebe, ainda expulsa da igreja aqueles que nos recebem. Imagina só você poder receber o apóstolo João para dar um seminário do Apocalipse, das visões de Pátimos. Meu Deus, como é que alguém podia recusar receber um ministério como João? Porque tinha que ser o cara, ninguém podia brilhar mais do que ele. Alguns têm se embriagado com as posições que receberam dentro da casa de Deus. E tanta coisa que ele tem envolvido o nosso coração. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo, querido, onde Deus quer nos levar a um profundo despertar. De que nós temos que chegar num lugar onde não apenas o buscamos, mas o buscamos de todo o coração. Nós o buscamos de forma desesperada. Nós chegamos a um lugar nele onde nada mais é relevante, onde nada mais importa, onde tudo perde o valor. Deus começou a me corrigir sobre essas coisas em 2008, fevereiro. No mês de abril, no comecinho, então fazia 2 meses, a coisa estava ainda bem fresca. Eu lembro que um dia eu estava pregando em Vinhedo, uma cidade do interior de São Paulo, próximo a Campinas, e eu ia voltar para Curitiba, eu estava de carro, e os irmãos foram sozinhos, né, foram comigo, perdão, já não podiam voltar comigo, e eu ia voltar sozinho, eu fiquei todo feliz. Eram 6 horas de viagem, falei, Senhor, vai ser eu e você no carro, mano a mano, nós dois. Do momento que eu entrei no carro, querido, até chegar em Curitiba, foram 6 horas, eu orei e adorei a Deus sem parar. E quando entrei em Curitiba, eu estava assim, tão feliz, e eu resmunguei, às vezes eu tenho essa minha forma de conversar com Deus. Eu falei, Espírito Santo, falei, foi bom hoje, né? 6 horas, nós dois, só nós dois. E sabe o que ele me disse? Ele diz, eu ainda espero pelo momento onde você não vai me dar só a sobra do seu tempo, entre uma viagem de uma cidade e outra, que você está dirigindo e não tem mais o que fazer. Ele diz, eu quero que você entre no seu quarto, feche sua porta e deixe as outras coisas para estar comigo. E de novo, quase que me veio aquele sentimento, quando é que vai estar bom para você? Mas Deus me disse, você voltou na performance. Você está feliz por 6 horas de oração. Deus diz, não são as horas de oração. É a importância que você dá a esse momento. A ponto de dizer, eu paro minha vida, eu paro as outras coisas para estar com você. Essa minha ida ao Japão, agora eu dei uma esticada na Coreia para conhecer a igreja do pastor Cho e a montanha de oração. Irmãos, eles não são a maior igreja do mundo só porque redescobriram as células. Eles são a maior igreja do mundo porque ora como a maior parte do mundo não ora. O movimento naquela montanha de oração é uma coisa impressionante. Eles têm as casinhas onde eles entram a orar e ficam gritando, fazendo barulho. E eles têm as casinhas lá, eles chamam das grutas, onde ninguém pode fazer barulho. Eles entram para ficar a sós com Deus, quietos, ouvir Deus. Eles entendem que, ainda que você deva ter uma vida de oração normal no seu dia a dia, há momentos que você tem que parar tudo, se afastar de tudo, só para estar com Deus. Isso é uma verdade, querido, que nós temos que resgatar. Porque nós estamos nos tornando uma geração disciplinada. A gente vai aos cultos, a gente faz tudo que foi mandado. Mas Jesus disse que um servo que faz só o que foi mandado é um servo inútil. Ele espera de mim e de você, querido, uma proatividade. A iniciativa de dizer, eu vou fazer mais do que me mandaram. Ele espera que você não apenas dizime e oferte, como tem que ser feito. Ele espera que de vez em quando você tome a decisão de fazer coisas que você não tem nenhuma obrigação de fazer. Desde o Velho Testamento, Deus instituiu a lei dos votos, onde as pessoas iriam fazer para Deus o que elas tinham vontade de fazer. Porque Deus esperava que a gente não só fosse no supermercado com Ele, mas que a gente quisesse, você entende a diferença? E nós precisamos chegar num ponto, querido, onde a gente não vem para a igreja só porque tem que vir. Onde a gente não vai ler a Bíblia só porque tem que ler. E eu ainda digo que é melhor você fazer isso do que não fazer. Mas existe algo mais do que isso. Nós somos criados para buscar a Deus, mas a Bíblia diz só vamos achá-lo. Nós só realmente vamos conhecê-lo quando buscarmos de todo o coração. Quando entendermos que Ele é nosso maior tesouro. E eu tenho entendido, querido, que nós precisamos nos encher da presença de Deus. Eu gosto quando Paulo escreve aos Efésios e diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma outra embriaguez em Deus, querido. Quando você bebe de Deus, a ponto de perder o rumo, que vai nos levar a um lugar onde nós vamos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu creio que existe um encher da palavra que é necessário. Mas uma das coisas que Deus mais tem me incomodado é a respeito de ter tempo com Ele. Deus começou a me lembrar de algumas coisas naquela reunião. Desde o primeiro computador que eu tive, querido, eu nunca instalei nenhum joguinho. Porque eu dizia, isso é uma ferramenta de ministério, é para eu escrever meus materiais. Eu não quero me distrair. E Deus me disse, por muito tempo você sustentou esse discurso. Eu falei, não, Deus, até hoje não tem joguinho. Ele disse, você não tem joguinho, mas anda com um monte de seriado aí dentro para assistir nas horas vagas. Eu não estou dizendo que Deus é contra a diversão. Eu estou dizendo que nós viramos uma geração distraída. Nós somos a geração da correria, e quando para de correr, a gente tem que se entreter, a gente não consegue ficar parado. Eu desci um dia com a minha família para a praia, ali perto de Curitiba. A Kelly falou, olha, nós só temos 2 dias. Ela falou, então eu quero te pedir algo. E você vai ter que me honrar como sua esposa. Falei, pode pedir até metade do meu reino. Era um reininho, né, irmão? Não era lá essas coisas, mas... Ela disse, quero que você não leve nem o celular, nem seu notebook. Eu pensei, 2 dias eu aguento. Irmão, no primeiro dia foi difícil, mas no segundo eu já estava que nem uma barata tonta, já estava assim tremendo, se eu não ouvisse o barulho do celular. A gente vive num ritmo que tem nos roubado demais. E se você não consegue, querido, desacelerar, você vai ter que arrumar algum jeito de dormir menos ou sacrificar outras coisas. Mas de não se permitir ser distraído. Porque o que Deus espera de nós é uma paixão muito maior. A geração do tempo do fim, querido, que vai conquistar essa terra para o Senhor, não é a geração que fica dizendo não tem tempo às coisas de Deus. A geração do tempo do fim, o tipo de exército que Deus vai levantar para a colheita final, não é de gente que se importa mais com o seu próprio umbigo do que com as coisas do reino. Deus disse, se você colocar o reino em primeiro, eu te dou o resto. E disse, você nem precisa correr atrás, eu mando assim de lambuja para você. E nós estamos vivendo um momento que é hora de realinhar isso. Há um profundo clamor no coração de Deus para que a gente o busque até que nada mais importe. Você pode dizer amém? Amém. Eu não vim apontar o dedo para você, eu não vim jogar pedra em você, eu não vim trazer condenação ou culpa, isso é ministério do cão. Eu vim te dizer, querido, que Deus tem me corrigido e Ele não parou ainda. Porque Ele quer mais do que a nossa performance. Ele quer um coração que realmente se importe. Um coração que o ame de verdade. Querido Deus, não é como uma torneira que você abre e fecha a hora que quer. O mover de Deus não é que nem um interruptor de uma parede que você liga e desliga a hora que quer. Nós desrespeitamos demais a presença de Deus. Quando terminamos um culto e a gente sequer lembra o que foi dito ou falado, o que Deus estava fazendo, e aí você chega em casa e já se joga na frente da televisão. Eu não quero parecer que estou pregando a mensagem legalista, que eu gosto de um bom filme, você não faz ideia o quanto. Mas eu tenho aprendido algumas coisas na caminhada em Deus. Domingo é um dia em casa que minha família não liga a televisão. A gente passa o dia inteiro se preparando para aquele tempo de reunião. focando naquele momento que nós vamos ter com Deus. A gente não quer nada distraindo o coração e a cabeça da gente. E eu sei que existe necessidade, querido, de que a gente cresça muito no Senhor. Mas nós estamos vivendo um tempo em que Deus espera que a gente, mais do que vencer o pecado, a gente consiga vencer as distrações e chegar naquele lugar, querido, onde nada é tão importante, nada tem tanto valor. Paulo diz, eu não tenho nada na minha vida como preciosa, contanto que complete a carreira e o chamado que eu recebi no Senhor. Alguém que dizia, se morrer, morreu. O que eu quero é Deus, é o que Deus tem para mim. Querido, quando esse tipo de igreja se levantar, não vai ter diabo, não vai ter barreira, não vai ter impedimento que nos impeça de estabelecer o reino de Deus nessa terra como deve ser feito. Você pode dizer amém? Eu queria que você se colocasse em pé, por gentileza. Eu quero repetir isso, querido. Eu não vim te apontar o dedo ou te acusar. Eu não sou melhor do que você. Eu entendo quando a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Eu tenho conversado com muitos homens de Deus que estão fazendo diferença nessa nação. E a maioria tem se sentido incomodado e corrigido pelas mesmas coisas. Eu me lembro de um dia que eu fui visitar a casa de meus pais, eu já era casado. Eu entrei no quarto, que era o meu quarto, quando eu morava ali como solteiro. Eu gastei tantas horas trancado naquele quarto orando. Eu me lembro de um ano que eu passava pelo menos 4 horas toda manhã trancado ali orando. Eu trabalhava num banco, meu expediente começava só ao meio-dia. Eu saía de casa por volta das 11. Depois do banco eu ia direto para a escola. Mas aquele período para amanhã eu separei para Deus. Podia minha mãe bater no quarto, o telefone tocar. Teve ocasiões dos meus amigos da igreja irem para querer falar comigo. Eu não atendia ninguém. E eu ficava ali buscando a Deus, me derramando diante dEle, chorando. E eu me lembro de um dia, já com o ministério crescendo, com tanta coisa acontecendo, e eu entrei naquele quarto, e de repente começou a passar na minha mente, na minha lembrança, os momentos que eu tive ali com Deus. Conseguia me ver num canto ajoelhado, às vezes esparramado no chão, às vezes em pé andando naquele quarto pequeno de um lado para o outro, às vezes chorando, às vezes rindo à toa diante de Deus. Começou a me dar uma saudade, querido. Uma saudade de Deus. A minha oração para Deus nesses dias tem sido, Deus, se o custo do ministério crescer, por estar menos contigo, eu prefiro recuar. Eu não quero viver só correndo para cá e para lá. Eu não quero que a próxima geração fale daquilo que eu fiz para você. Eu quero ser uma inspiração para eles, pela forma como a gente se relacionava. Eu quero inspirá-los pela minha comunhão contigo. E quantas vezes, querido, eu tenho que chorar diante de Deus por isso. Eu não estou dizendo hoje, querido, que você não tem buscado a Deus. A gente tem ouvido testemunhos tão preciosos sobre o que Deus está fazendo aqui. Mas eu sinto no meu espírito que é uma transição profética acontecendo com a igreja. Deus quer levar essa igreja a um outro lugar, onde a presença dEle vai se manifestar de uma forma tão preciosa. Há um texto do livro de Atos que diz que olharam para os apóstolos e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que eu mais quero é que as pessoas possam ver na minha vida, no meu ministério, isso. Que eles consigam reconhecer que eu estive com o Senhor Jesus. Nada é mais importante do que isso. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a se arrepender diante de Deus por tantas distrações que nós permitimos, por tanta coisa que nos tem roubado dEle, nós conseguimos gastar tempo com tanta coisa. É impressionante a desculpa que nós damos de que não temos tempo para buscar Deus. E Deus quer que haja uma mudança em relação às distrações. Deus quer que haja uma mudança em relação a esse tipo de embriaguez. E o que Ele espera não é que apenas a gente melhore a performance. É que a gente se interesse mais. É que a gente o deseje mais. Espírito Santo, ajuda-nos nessa noite. Eu tentei, Senhor, da melhor forma possível, repartir aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem corrigido na minha própria vida. Eu tentei explicar, Senhor, da melhor forma possível, mas estou consciente da minha limitação. A minha oração é que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso. A minha oração, Espírito Santo, é que você vivifique a tua palavra no coração dos meus irmãos e irmãs. Que seja restaurado, Senhor, nos nossos corações a fome e a sede do Senhor. Que se cumpra em nós aquilo que foi profetizado por Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós queremos ser tomados e possuídos dessa fome, dessa sede, desse anseio pela Tua presença, onde as outras coisas, ó Deus, perdem o valor. Onde começamos a pensar não mais nas coisas que são da terra, e sim nas que são do alto. Onde o nosso coração sintoniza com o Teu de tal maneira que não queremos mais nada. Que o que realmente importa é estar contigo. Que onde aquilo que antes era lucro vira perda pelo anseio de Te conhecer, de Te encontrar, de Te provar mais. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos. Só o Senhor pode mostrar a nossa embriaguez. Nós temos a capacidade de enxergar o cisco no olho de um irmão à distância, e a incapacidade de ver a trave no nosso. Mas eu oro nessa noite, ajuda-nos a perceber a nossa própria embriaguez, as coisas que na nossa vida nos têm impedido de considerar os feitos do Senhor, de andar consciente da Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos. Eu quero te encorajar a orar, querido. Começa a falar com Deus. Põe a sua vida diante do Senhor. Faça isso como você achar melhor. Você pode orar em pé, sentado, de joelho, prostrado. Você pode fazer isso no seu lugar. Você pode vir aqui à frente, aqui no meio, se você achar melhor. Mas eu gostaria que nessa hora, querido, você realmente não se deixasse distrair com mais nada. Você pudesse realmente falar com Deus e deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. Nós precisamos chegar a este lugar onde nada mais importa. E o propósito de Deus não é que isso vire um peso na sua vida. Naquele dia, quando eu, na minha carnalidade, comecei a reclamar: quando é que vai estar bom para você? Como se o que Deus estivesse trazendo fosse um monte de exigências. Ele diz: filho, eu não quero cobrar você. Eu quero ter mais de você. Eu quero que você tenha mais de mim. Presença entre nós, Senhor, enche os nossos corações de luz, nada pode resistir, Tua